Ai da rebelde, cidade manchada. Mas o Senhor é justo, Ele não falha. Cada manhã traz seu juízo à luz, e em meio à dor, Ele é nossa cruz. Canta, ó Sião, regozija-te em seu amor. O Rei de Israel é nosso Salvador. Não temas, não temas, Ele está aqui. O Deus que salva sempre a nos guiar. Deixará um povo humilde e fiel, que confiará no nome do Senhor. Ele congrega e traz o perdão, nos dá um louvor em cada canção. Canta, ó Sião, regozija-te em seu amor. O Rei de Israel é nosso Salvador. Regozija-te em seu amor. O Rei de Israel é nosso Salvador. Não temas, não temas, Ele está aqui. O Deus que salva sempre a nos guiar. Portuguese worship.